Patrese, DJ Patrese, DJ Patrese, DJ Patrese, com o famoso baile do Patrese. Pra começar a sequência, que a galera dá maior valor, e já tá registrado aqui no baile, no baile, no baile do Patrese, no baile do Patrese, bora pra cima, pra cima, pra cima, um, dois, se liga! Bora, Alberto, é contigo, meu irmão! Você pensou que ficando assim, Igor Neves e o Campelo do Chute Certo com a gente, um abraço aqui do top, bora lá! Acha que é normal, um harém. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. E aí, Bruno Vermelho? Então bora! Garotas choram mais quando os sonhos se desfazem. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê? Garotas choram mais. O D2 do rock tá comigo, dá valor na sequência também. Bora! Daniel Cardoso CDs. Puxa o periquitinho e essa é a hora. Fala pra ela assim, ó, me abraça, me beija, me ama, tu tá no baile, yeah, yeah, yeah. É o baile do Patrese. Agora! Vem me abraça, me beija, me ama, ouça-me, pare, não vá embora. Bora, empresário, daí isso da TV! Não me deixa aqui, sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu ser um Anderson Playboy também. Mas empresários na área, retaguarda. Vamos lá! Vem, me dá teu coração. Você me. Vai chorar aí, Daílson. Sequência é boa, porra. E o que? E o que? Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. E o que? De corpo desgraçado. E agora? Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Presta atenção no pitch, vai. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar. Felipe Comissário, lá do Robson, aqui presente com a gente. Sem você eu estou. Bora, Felipe. Será que posso te ter? E o quê? Você é meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. E eu? Sei que sou sua eterna namorada. Se me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Radio. Erickson Lemos. E o tal das datas, o rei das fronteiras, aqui com a gente. Bora, imperador! Bezerra Pop também, um abraço. E o baile chega bem apaixonado. E eu. Daniel você desde o começo. Bora, Daniel Cardoso! Ele que dá maior valor. E aí, compadre? Tamo junto. Ô, vizinho, pô. Se é camarada, gente boa. Amigão do Batreve. Meu gerente Murilo. Bora, Murilão. Ele falou, toca sim, Batreve, também, vai. Sou louca por ti. Bora, Steve Reis! É você. Esse moleque camarada também! Nunca te esqueci! Steve Reis comigo! Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Quem detona? Patrese! Elson! Agora! Tocando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor. Os empresários da Ceasa também. Essa galera que dá maior valor no baile do Patrese. E tamo junto e misturado. Eles chegam na hora que o Patrese chega. Alô, empresários da Ceasa. Tamo junto e misturado, meu irmão. Sempre é nós. Quero mais. A emoção, a flor da pele. O Yuri Silva, Luci Santos, galera, tudo comigo aqui, ó. Um abraço, um abraço. Oi, meu amor. É desse jeito. DJ Patrese, o top. O top DJ do Pará. Essa música aqui é muito top! Música bonita, de letra! Então bora! A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei como um sonho porro. Não consigo mais te esquecer. Já falei. Um abraço também aos Juninhos, os Magnatas. Aqui comigo, um abraço, Juninho, a você. E a galera no camarote, doidando tudo. Cadê o Veveta aí, as gatas tops? Bora pra cima, pra cima. O nosso romance, meu grande amor. E o quê? E lá vem música de motel. Agora pra cima. O Diego Silva, o DJ Shwek Brahim também. Shwek, minha família Maguari. Essa galera que detona tudo aqui no animal. Bora, família Maguari! Yeah. lubrificante Crocodilo Prime. O top DJ do Pará. Alô, D2, o pelado do rock também. Estão aqui, Palho Safadão, DJ Bruninho. Alô, Sapo e Asami. Bora, mulher! Beijão pra vocês, Sam. O Dick também, o Pedrinho. A Thaís. O Bambu Designer. Aqui com a gente. Alô, Glicéia. E aí, Lourinha? Vamos pra cima, vai, tá no baile. Segura os gêmeos também, tá na área. Patrese. Patrese. Patrese. Pra cima! Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de farsante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso amor. Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Então te liga, vai! Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontecem essas coisas, eu também vivo para ti. Coração, e aí, japonês do uísque? O Jonathan também, Gabrielzinho. Então, com beijos, cala e o Maico do uísque. Toda a galera do uísque da Marambaia. Descobri. E bora na batida, na batida, na batida, girou. Bora, Bill! Atenção, segurança! Aqui do lado esquerdo, da manha, bora! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Tá cansado, vai! Está cansado! O Vitinho também! Saber. O Fernando, o Flávio, o Rogerinho, a galera da Jacó, lá do setor, meu irmão, do Jurunas! Calma, calma. E toma no batidão, no batidão, no batidão. Toma no batidão, no batidão, no batidão. Um, dois. Um abraço também o Charles, o Rodrigo Douglas, o Juninho, a Adriana, aniversariante. Beijão, um abraço. Eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Bora, Alberto Martins. O Magrão também, toda a galera comigo. Olha o Douglas. Eu adoro. Olha o Calaio. Caralho, pô. Aonde está minha querida? Bora, Rodrigo da equipe 5. Tá comigo também. Eu te amo. Eu adoro você. Vai! Só dá tu no CD. Sai fora. garoto do Red. Bora, Vertinho. Você é fogo, céu, a terra e o mar. Tu diz. É tanto amor invadindo o meu ser. Venha com seu beijo. Vem, vem. Me envolver. Olha o Bill. O Léo, o Tigre. Não me faça sofrer. Isso, o Rabetão aí. O Dark Santos, pra... o comandante da equipe, Famintos, Zária! Preciso para viver, tu deixa de amar. O sonho não pode acabar. Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo. Viagem marcante, meu produtor Carioca, bora! E tão distante é o Homem-Aranha do animal. De você e você. O louro da cabanagem. Tenho certeza que. O Ronan também. Lembrar. Alô, família. Pit da cabanagem. Sim. Tamo junto. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só... E o bregaço, bora! E se na minha ausência você descobrir que me amava e não... A Jasminha, é? Não adianta... Filha do gerente Murilo, diz que olha o Felipe. Mesmo saberei para onde vou... E o quê? Tchau, amor. Até um dia se a gente... Bora, gerente Murilo! Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Virando, virando, virando. Leonardo de Vera também. Aí, Léo, pra cima, meu irmão, irmão. Não, muita onda. O Helder dos Mal Falados comigo, bora lá, bora lá, bora lá! Eu me amarro todo dia, eu bebo sempre por tua fantasia, és meu tesouro. Não te troco por ninguém, não. Vou no brega com a gatinha. Baixa, baixa. O som tomando a cervejinha é o sabor. Vamos nessa, compadre! Da mais gostosa do Brasil. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero tomar. Só bebo cerveja, só bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo cerveja. A cerveja conquistou meu coração. Só bebo cerveja, só bebo cerveja. Vambora dançando, caqueado no gingado. Vem dançando, vem dançando. É no baile do Patrese, o bagulho vai doidando. Agora! E aí, Felipe Gomesado? Fox Safadão. Meu amor, vem, meu amor, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. O jogador Danilo também, o empresário Jones, galera comigo aqui, um abraço! Fala aí, Gurné, vem, vem, vem. Tá comigo, tô chegando. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. aniversário Kleber também, da Nega Digital. Aqui comigo, um abraço pra galera do Salvo, regaço assim, ó. Bora, Raílson. Não vá se queimar, meu irmão. E o quê? E o quê? Os empresários da Seasa. Agora. Daniel Cardoso CDs. O Helder também dos Mal Falados. O Fabinho Félix. Frente a frente com o gigante. E ela e ela. Ela veio do Talibã. Era filha do Pilab. Adorava um homem bom. Eu só queria um machado. Beatriz Lopes e a família doideira. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, vamos construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações. Pelas ruas marchando. Crocodilo Prime! Essa é na onda, você vai gostar. É o prego da criança que eu vou cantar. A dança é muito fácil, você vai aprender. Com o brega da criança, quero ver você mexer. Mexe, remexe, o passinho para trás. Gira, gira, menininha, porque isso é bom demais. Mole, remole, isso é fácil de fazer. O passinho para frente, quero ver você mexer. E toma, tá criado! Ser o Márcio, o Rafael também e o Eric. E dance, dance, caqueado, caqueado, caqueado. É uma atrás da outra, é uma atrás da outra. O Bora Dançar. Família também, famintos, aqui comigo. Eu vou me divertir. Dançou, dança agora, dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Volta pro barulho em pau, vamos trocar. Batidão no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. A galera vai no clima e o Patrese não para. E bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, esse bagulho vai doidar, vai. Bota na pressão. Bota na pressão. O quê? Bota na pressão. O quê? Bota na pressão. Acelera. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Vai. Bota na pressão. Agora. Bota na pressão. E bota doida, na pressão. Doida, doida, doida. Vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Um, dois, três, agora. Apenas se juntou. Olha, me perdoa, meu amor, porque essa apenas começou. Uhul! E Anderson Playboy, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Falando que é firme, moleque. Ciroque, uísque e xandô, ostentação não vai ter. Tá com eles. Curtindo o som do crocodilo, o animal vai detonar. Patrese, Marlon. Patrese. Dinho, o gordo a comandar. Começou o Patrese? Daíson da TF e Anderson Playboy. Quando eles chegam, a galera dá valor. As novinhas vão dançando, rebolando até o chão. Porque com os padrinhos é só ostentação. Então bora, padrinhos tão na ostentação, os padrinhos. Eles estão na retaguarda tomando todas, meu irmão. Diversão, Daílson da PF e Anderson. É muito isso que o bagulho do roda. Nós, padrinhos, na maior ostentação. Os padrinhos. É quem comanda a diversão. Daílson da PF e Anderson Playboy. Te liga aí, novinha, e vem fechar com nós. Muito top, moleque! Então bora de novo! De novo, de novo. Te liga, te liga, te liga! Vai dar o que falar! Em primeira mão aqui no Croco, meu irmão! O Daílson e o Anderson Playboy! Hoje eu vou sair pra curtição, quero me divertir. Uhul. Pior que o uísque e xandô aos tempos. Coelhos é muito alto! Daílson da TF e Anderson Playboy. Quando eles chegam, a galera dá valor. Sai da frente. Novinhas vão dançando, rebolando até o chão. Porque com os padrinhos é só ostentação. Os padrinhos estão na área e não tem pra ninguém, não. Daílson da TF e Anderson Playboy é só ostentação. Os padrinhos na maior ostentação. Os padrinhos é quem comanda. É do Croco, meu irmão. Daílson da TF e Anderson Playboy. Te liga aí, novinha, e vem fechar com nós. Joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. O baile, o baile. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Quem gosta é o bagulho tá louco. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. É chopitel, é chopitel, é chopitel. Robe porque passe, finjo que não te vejo. Roube a tua cara é hoje, meu amor. Bora, Bruno Verde! Não te dei abertura, então não. Júnior Santorini. Agora! Não tem me rotular, não falo, me encaixa direito. Me respeita se tu quer, me respeita. Segura, segura. Não vou te mostrar que hoje eu tô à pressa. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida. Agora! Que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida. Vai, que pariu. Hoje já se viu, eu tô tipo tolerância zero. E aí, Júnior Santorini, tá lançando mais hit que a Sony Music, viado. Lá vem a merda! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? De quem é? De quem é? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock do... Culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock do... Tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo. É muito tel, muito tel, muito tel. Bora equipe 5, bora pra cima, pra cima, pra cima. Toma, toma, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Apaga tudo. tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. O quê? Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, e o quê? É o baile do Patrese. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. E aí, magrão? Aniversário do Pelado do Rock e o DJ japonês, dia 19, vai ser rock doido. MTM na parada, se liga! E vem Macedo. Eu lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. O GG também da Game Rex, aqui comigo. O Marcelo da ligação, todo mundo aqui, ó. Boreando o rock, ok, ok, ok. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. No musicão, vai! Acenda a luz, me DJ pra trás, só perder você. E o quê? Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar com isso. Oh, só quero tua minha dor. Pelo teu amor. Oh, oh. Alô, empresário da Serra! O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. Então bora endoidar que o bagulho tá doido mesmo. Vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E doida, e doida, e doida. E doida no batidão, no batidão, no batidão. E a galera vai no tema e o Patrese na alivia. Toma caqueado, toma gigado. Bagulho doido. Quebra, compadre Paulinho, vai pra cima, meu irmão! Você me conquistou, apenas um sorriso. O quê? Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo, molhar, sentir o calor dos braços. Quero você, molado enquanto existir. Será que amar é pecado? Será que tá tudo? Acabar minha vida, cheia. Você, você! Com o baile do Patrese, do meu parceiro empresário Anderson, R.A. Boutique, é o Patinho na parada do Kigold. Bora, o bora no gingado, pro gingado, no gingado, é o Patinho na parada. Em nome também de Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. É Barbearia da Vila. E a beirinha mais famosa do estado do Pará, Boutique Multimarcas, do meu parceiro Ícaro Carneiro. É Boutique Multimarcas. E em nome também de Saca Praia. Saca Praia no telão. Fechado com o baile! Do meu parceiro Eric! É Saca Praia Onda também! Bora no batidão, no batidão, no batidão! Vai! E agora estou chorando sem meu amor! E o que, Alberto? E agora estou chorando sem meu amor! Não te liga, vai! Aquele sentimento Silva. Vamos lá. E agora, hein? Sem teu amor, sem teu amor. Olha a mulherada! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Não diz. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Vai. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Olha isso! Pegava teus amigos. Vamos pra cima, mãe! Teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Tô macaqueado! Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão. Até o chão! Até o chão. Essa bundinha, rabetão, rabetão, vai! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Um, dois, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Se liga! Aí, aí, aí, aí, aí, aí. Faz a fila que o bagulho é doido. O quê? Vai, faz a fila e vem uma de cara ver. Vai, faz a fila e vem uma de cara ver. Vai, faz a fila e vem. Um, três, um, seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua identidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessade. E aí, Fabinho? E aí, Marcelo? Tá comigo do gigante? Muita sucessade. Sou... Dá-lhe meu top do Pará. O quê? Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tucunaré, o Júnior também, o Magno, o João Vitor aqui comigo, amigo. Vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. E aí, Anselmo? Te amo tanto, essa camarada. Custa tanto, viver, sente, sente, sente. E a família Sinaide, aquele abraço. Eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Então pede. Eu só te peço só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. As melhores. DJ Ivan Macedo. DJ Lindo. E o que? Você partiu. Bruno Silva. O Sub-20 do Remo. O Fabinho Félix também. Tá fechado! É o baile do Patrese. Vai! Agora veja só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso matou. Não contou que pudesse mudar. Porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso matou. E o quê? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. E aí, Juninho? Poderoso. Na retaguarda, meu irmão! Paulo, Ricardo, Mix, meu o homem do

agora você vai sentar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca. Cadê o pote, hein? Balança e aí, pote? Malandra, ela vai se apaixonar. Senta! Senta! Senta, pote! Cardoso CDs.